Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos aqui a mais um Sporting 160. Esta noite que de 3 em 3 vamos em 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado, uma noite em que temos aqui um convidado muito especial, o PIB dos Diretivo Ultras 21. PIB, antes de mais nada, boa noite, bem-vindo e obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra. Estamos gente de família, Sporting sempre. E dar aqui as boas-vindas também ao nosso painel habitual, João Castro. Começo por ti hoje, bem-vindo uma vez mais. Em primeiro lugar, o Sporting, em segundo, boa noite a todos. Aqui um abraço especial ao Pipo, por ter sido tão simpático a aceitar o nosso convite e quando falei com ele, e agradecer-lhe publicamente, porque durante o confinamento eu só ouço músicas dos Pandas e os Caricas e da Xana Rock, desde março do ano passado, e finalmente entrou outra música na minha cabeça que não Pandas e Caricas, e portanto, epá, tenho que pagar uma jola quando estivermos juntos aí num estádio qualquer a ver o Tá jogo, bom, já prometido a jola, por me ter salvo deste mundo de Pandas e Caricas. Portanto, um grande abraço para ele. E desculpa, Pim, diz, desculpa. Não, é isso, é isso. Para beber uma jola, estamos sempre prontos e que seja o mais rápido possível, né? Que a Exatamente. pandemia se vá embora, que é para ainda Seria bom. festejarmos, Não, para ainda exatamente. festejarmos Vem à rua. É verdade. Exatamente, e tantas saudades que temos ainda de ir ao estádio, seja ele em Alvalade, seja ele em qualquer outra parte do país. Pedro, boa noite para ti também, bem-vindo uma vez mais. Boa noite Mariana, boa noite Pi, boa noite João. Boa noite. Realmente estou como o João, não só a música, também a letra, o refrão, tudo, o faça-nos acreditar e realmente tornou-se já aqui uma música que nós não. Aliás, ontem à noite, quando estávamos a fazer o conteúdo para o Patreon do Sporting 160, eu e o João já estava a cantar e já estávamos a cantar porque isto realmente ficou viciado. Ficamos viciados na música. Boa noite também a todos aqueles que nos estão, que vão assistir e que têm e que irão depois também poder ouvir em podcast e vamos a isso. E estamos prontos aqui para mais um programa. Ainda antes de avançarmos, deixar aqui, obviamente, e sempre um obrigado a todos os nossos patronos que têm apoiado o crescimento deste projeto do Sporting 160 e que nos têm ajudado a fazer cada vez mais e melhor o programa que todas as semanas vos acompanha. Obrigada a todos. E também deixar aqui a nota do nosso grupo do Discord que continua disponível para todos aqueles que quiserem aderir. Vamos então aos temas do dia de hoje. Pibe, começo por ti. O Sporting venceu 2-0 com dois golos de dois Joões, se assim me permites. É Como verdade. é que viste o jogo? Foi um jogo, mais uma vez, difícil, muito tático, para variar, as equipas já conhecem bem o Sporting, mas a realidade é que, mesmo conhecendo, ainda não conseguiram nos parar. Há sempre qualquer coisa que o treinador faz, que os jogadores lá inventam, que dá certo. E pronto, foi mais um jogo que a defesa teve super segura. O Adam parece que tem cola nas mãos. Não sei o que é que se passa, mas é a realidade. O meio-campo continua forte, mas na minha opinião acho que perdemos um bocadinho com o João Mário, mas isso são visões de cada. Penso que o João Mário mete o jogo mais pastoso, para muito o ataque de repente, quando podia sair mais rápido e às vezes eu chamo-lhe o Molengão, por alguma razão é. Mas pronto, mas jogou bem, de qualquer das maneiras, e continuamos eficazes na frente. Pena o Paulinho não ter feito um golinho, já está a deixar muita gente ansiosa e a gente já conhece como é que é os sportinguistas. Não é os sportinguistas, é em Portugal queima os jogadores, que é uma coisa parva. Mas pronto, os sportinguistas é o que interessa neste momento, para ver se o homem não começa a ser crucificado, já marcava um golinho. De resto, foi uma exibição segura, sem grande espetáculo. Não precisamos e que seja assim, com golos e que nem que seja 6-0, chega para a gente ganhar. Parte de Desde que espetáculo já temos sejam nós. 3 pontos. Exatamente. Parte de espetáculo temos nós e não ver nada, por isso que seja assim até ao final. Exatamente. E já agora deixa-me aproveitar, Pibi, e perguntar-te, já que falaste no João Mário, ainda antes de ir ao painel habitual do 160, perguntar-te quem é que tem sido o teu jogador favorito desta época? Como o Pedro referenciou, eu joguei à bola há muitos anos, ainda jogo assim a brincar. tem sempre especial atenção aos laterais direitos e o Porro tem feito uma grande época, tem mostrado, calou muita gente depois daquele calção rasgado e tal, mas é o Porro. O Coates, apesar da dúvida que me fez em uns anos e certos gols que ainda vi ao vivo do Coates, aqueles dois autogols do ano passado que não me saem da memória, parece ter propósito, mas tem mexido as medidas. O Fedal, acho que o Fedal é o melhor, é o melhor central a sair a jogar, tem uma segurança e sai a jogar. O Nuno Mendes, sem dúvida, gosto muito, mas ainda falta. E o Palhinha, acho que tem sido os olhos a todos. O Pote também, não é? Mas eu vou destacar o Palhinha, o Porro, o Coates e o Pote lá. E também gosto muito do Tiago Tomás. Só para deixar aqui... Exato. É difícil escolher aqui só um. Pedro Varela, um jogo onde o Sporting venceu por 2-0, um jogo, como vocês disseram ontem, inclusive, é também no pós-jogo, um dos jogos mais tranquilos com o Passos que tivemos esta temporada. E que temos, e que até agora, o PIB já disse uma coisa muito importante, acho que a base do sucesso em grande parte do Sporting este ano está na defesa. O Sporting neste momento tem 10 golos sofridos, a segunda defesa menos batida, para mim o espanto que ontem, até me enganei no Patreon do Sporting, nem imaginava, é o Comporta Futebol Clube, não é? O Bessade tem 15 golos, apesar de tudo, é a segunda defesa menos batida, mas depois é o Paços Ferreira, depois é que vem o Benfica, o Braga e o Porto. Mas a defesa do Sporting com 10 golos está a ser, para mim, o setor mais importante. E a verdade é que não só Adan, que realmente está numa forma incrível, e aquilo parece que, já estou como o Pibe disse, aquilo parece que tem cola, as bolas não há hipótese nenhuma, parece de bater o homem, ou ele está ali de pedra e cal. O Coates está a fazer provavelmente a melhor temporada desde que é jogador de Sporting, uma coisa que já falamos aqui, provavelmente a sentir menos a pressão de estar ao lado normalmente de jogadores que supostamente serão melhores do que ele, como foi o caso do Mateo, e ele aqui assumiu e está a assumir muito bem. Correu muito bem o início, desde o início, os primeiros jogos, e ainda até há bem pouco tempo, a questão do Neto, que muito criticado no início, mas a verdade é que foi funcionando e a defesa está a funcionar. Acho que o Gonçalo Inácio, mais cedo ou mais tarde, vai acabar por ficar como titular e, portanto, fica ali ao lado. E o Fedal, acho que já não há muito mais para dizer. É um jogador que tem vindo cada vez mais a crescer, e ainda ontem é importantíssimo nos dois golos. Acho que esse setor está a funcionar na perfeição. E depois, o PIB já se adiantou também a uma das coisas que me parece absolutamente fundamental, que é a questão do Paulinho. Nós, e estamos a falar entre sportinguistas, e aqui entre a família sportinguista, é óbvio que nós sportinguistas somos muito bons a queimar jogadores com 2 ou 3 jogos, e o Paulinho, eu até comentei isso ontem com o João no Patreon do Sporting 160, o Paulinho ontem, quando foi substituído, notava-se ali alguma carga emocional, certamente por já vai com 3 jogos no Sporting sem marcar, já vinha de 5 do Braga sem marcar, e aquilo psicologicamente para ele também o deve afetar. Mas pá, eu acho que nesta altura nós não temos razão absolutamente nenhuma nem para criticar jogadores. Quer dizer, podemos fazer as críticas normais, aquilo que fazemos, as nossas análises, gostar mais, como estava a dizer o PIB do João Mário, essas coisas todas. É pá, mas temos de ter alguma calma, porque eu acho que esta equipa para já está a dar tão bem conta do recado, que era impensável nós estarmos neste momento, passar 2 jornadas da segunda volta com 10 pontos. Nós podemos ir ao Dragão com 10 pontos de vantagem, ganhando o próximo jogo contra o Portimonense, que é a nossa próxima final, pá, que é uma coisa completamente impensável. Eu nunca imaginaria ir ao Dragão. Eu sempre pensei, bem, no início, quando estávamos ali no primeiro lugar, pá, a ver se conseguimos ir ao Dragão, quando chegamos a ter aqueles 4 pontos de vantagem, bem, a ver se conseguimos ir ao Dragão e manter esta vantagem, porque no limite, se acontecer um resultado mau, não é? E o mau era perder, manter o primeiro lugar. Neste momento, eu acredito que o Sporting tem condições até para ganhar no Dragão. Acho que não acho que vai ser um jogo que obviamente vai ser complicado, mas tem condições para ganhar no Dragão, e portanto nunca imaginaria, e portanto neste momento temos que deixar a equipa ir calmamente, como disse o Ruben Amorim. Os jogadores estão a evoluir muito bem, e deixar aqui também uma palavra para o Pepa e também para o Eustáquio, que foram dois. O Pepa, pelas declarações do pré-jogo e depois no pós-jogo, o Pepa esteve muito bem a desmontar também a questão que muita gente fala desta linha do Sporting. Ele desmontou-a muito bem e obviamente disse aquilo que todos nós sabemos. Ninguém, na altura ainda só tínhamos 15 vitórias, ninguém tem 15 vitórias em 17 jogos ou na altura 18 jogos, só com estrelinhas e coisas assim, e depois no final do jogo não só manteve a equipa do Paços Ferreira no seu esquema habitual, sem jogar à defesa, a jogar de igual, a tentar jogar de igual para igual, obviamente com menos qualidade nos jogadores, e depois também o próprio Eustáquio, que no final percebeu claramente, o Sporting foi superior, mereceu ganhar, e como ele disse, o próximo jogo para eles é que é o mais importante, que é um jogo contra o Vitória, e que aí vão discutir, discutir, já mostrei aqui de palavras, discutir, o lugar em que estão neste momento, que é o quinto, claro que eles conseguirem chegar mais à frente, melhor para eles, claro que eles olham sempre para o quarto lugar, mas de resto, pá, acho que foi um jogo completamente calmo, eu também já tinha... Para mim, o jogo contra Barcelos foi o jogo em que tracei o limite, não dá para passar daquilo, porque depois isto, o coração já não é tão novo como era aqui há uns anos atrás, e eu já não tenho idade para me estragar daquela forma, e portanto tenho este jogo, acho que vi-me calmamente, tranquilamente, e vamos esperar, a ver se já só faltam, supostamente, 15 jogos, não é? Nós com 15 vitórias tínhamos o título garantido, vamos aguentar e não, neste caso com 12 vitórias. Não, com 12 vitórias, desculpa, 15, neste caso com 12. Mas é, o próximo jogo é com o Portimonense e é isso que nós queremos, é vencer o próximo jogo, que é o próximo jogo importante. E já lá iremos então aqui ao jogo com o Portimonense. Ainda antes, falta aqui, e na sequência de tudo aquilo que foi dito, quer pelo Pibe, quer aqui pelo Pedro, João, o Amorim inclusive falou sobre isso ontem, o facto de ser Gonçalo Inácio titular e não Luís Neto. Nós que já elogiámos aqui o Luís Neto, faça tudo aquilo que ele tem feito ao longo de toda a temporada e faça a todos os desarmes, até falámos de estatística na altura, e Gonçalo Inácio também dá muito bem conta do recado. Gonçalo Inácio tem sido uma agradável surpresa, até porque o Pibe disse bem, o Fedal é o melhor central a construir, mas Inácio fica bastante perto do Fedal nesse capítulo, e Inácio já teve dois passos fantásticos para golos, um no final da Taça da Liga e o outro também, se não me engano, em Barcelos, ou estou a me enganar, mas foi outro jogo recente, e portanto é um jogador que está a evoluir, tem uma grande capacidade de passe, fazer passes verticais, e é fundamental para estes jogos. Nós já sabíamos e já tínhamos adiantado a semana passada e até no Patreon com o Sporting Tático que o Paços Ferreira ia ser um jogo bastante difícil, mas mais uma vez o Sporting é sempre uma equipa eficaz, uma equipa consistente a defender e depois muito forte na sua eficácia e na sua solidez. Eu percebi que Ruben Amorim ontem fez uma coisa diferente, confundiu um bocado o Pepa, ou seja, não meteu o Nuno Santos, que era o jogador que atacava a profundidade do lado esquerdo, e optou por Tiago Tomás do lado direito a atacar a profundidade e ter Pote no lado esquerdo. Isso confundiu também um bocado a marcação do Paços Ferreira, até porque o golo nasce de uma jogada em que Fedal coloca a bola entre o central do Paços e o lateral esquerdo, o Rebocho, e quem é que aparece? Aparece Pote e Tiago Tomás. Portanto, apareceram dois jogadores ali que confundiu completamente a defesa do Paços e depois ter feito o penalti. Para dizer aqui duas coisas sobre o Palhinha e sobre o Palhinha, João Mário e Paulinho. Palhinha, fundamental, tem sido realmente o esteio, e já disse que o momento-chave da época, contra mim, foi a recuperação do Palhinha para o plantel do Sporting. Depois, João Mário, concordo com aquilo que o Pibe diz, mas eu acho que ontem João Mário tinha claras indicações para não arriscar muito nos passes. Uma coisa é João Mário quando se joga com dois médios, outra coisa era o João Mário 2015 que jogava-se com três, ele tinha nas costas Adrian e o William Carvalho. O que falta ao João Mário é quando consegue passar a primeira linha defensiva do adversário, ali nos últimos 35 metros, arriscar mais, arriscar os passes, arriscar mais o drible, mesmo o remate, e há vários lances que comprovam isso. Acho que falta isso ao João Mário. De resto, excelente gestão de posse de bola de João Mário, não perdeu nenhuma bola, tirando uma, não sei se vocês recordam, que perdeu a bola na lateral. Não, lateral. O resto ali no centro nunca perdeu, isto porque o Paços Ferreira é muito rápido e é muito forte nas transições. Essa era a preocupação do Sporting, não perder ali a bola e conseguir, portanto, sair a jogar sem qualquer perda de bola que permitisse um contra-ataque rápido do Paços Ferreira. Depois, referir Paulinho. Concordo com tudo que vocês disseram, eu acho que nós somos pródigos realmente a queimar os jogadores, mas temos que pensar que Paulinho mudou tudo na sua vida. Portanto, ele quis vir para o Sporting, ele quis vir para Ruben Amorim, podia ter ido para o estrangeiro, mas não, prefere vir para o Sporting, isto porque conhece bem o treinador e o sistema tático. Agora temos que dar tempo para conhecer os colegas, não é o Braga, ele sente saudades do Horta, do Fran Sérgio. Peço desculpa que está aqui. Teu filho não está a concordar com o que estás a dizer de Paulinho, não, mas filho, é só uma opinião, mas parece-me que ele estava a concordar. Depois Paulinho tem, eu acho que traz muito mais ao jogo do Sporting, que fixa mais os centrais. Aliás, quando Paulinho saiu ontem, o Sporting recuou cerca de 10 metros, porque fixa bem os centrais. Sem bola é fundamental na pressão que faz e depois mesmo nos desarmes que veio fazer quando a bola passa à primeira linha de pressão do Sporting. Portanto, acho que ia muito bem sem bola e naquela altura acho que saiu cansado. Também é uma nova cidade, uma nova realidade mesmo para a família, nesta altura de confinamento. E, portanto, eu por mim é assim, se o Paulinho pode marcar 0 golos, logo os outros marquem sempre 2 golos por jogo, eu assino já por baixo. Mas Paulinho vai dar muito mais ao Sporting, temos de ter muita calma, não queimar logo o jogador, não dizer que o Borja já marcou o golo e o Paulinho ainda não, pá, não tem nada a ver. Calma, malta, calma, o Paulinho vai dar muito ao Sporting, quando marcar, vocês vão ver a diferença, acho que dá muito mais que explorar, por exemplo, e portanto, um bom jogador, é um negócio caro, já disse aqui, já expliquei o negócio, já expliquei as cláusulas, é um negócio caro, mas Paulinho vai trazer muito ao Sporting, portanto, é aguardar com calma, com serenidade, Paulinho vai começar a marcar, se calhar, quando menos esperamos, marca 1 ou 2, é muito mais agressivo, por exemplo, nas bolas aéreas, que é uma vantagem para o Sporting, do que explorar, que era quase uma nulidade, apesar do seu tamanho, nas bolas aéreas e nas bolas paradas, também Paulinho é muito mais agressivo. E salientar mais uma vez que o Sporting resolve o segundo jogo de bola parada. Algo que nós, às vezes, indicávamos que o Sporting nunca criava muito perigo de bola parada, e a verdade é que os últimos 2 jogos o Sporting decide os mesmos com bola parada. E neste caso nota-se agora já um maior trabalho, importante Fedal, Coates, Palhinha, Paulinho, que veio acrescentar também, e portanto são normalmente esses 4, até Tiago Tomás, porque é um jogador que movimenta-se bem nessa área, mas que trazem essas dinâmicas dentro da grande área que vão a permitir ao Sporting marcar aqui uns golos. Os adversários no passado e em campeonatos anteriores, só para ressalvar, que o Porto ganhou 40% dos seus jogos através de bolas paradas, o Sporting tinha ganho poucos este ano através de bolas paradas, agora começamos a ganhar, começamos o segundo jogo consecutivo, portanto é um trabalho que está a ser feito. Há que confiar, é como o Pedro diz, nós não temos nada para criticar, é continuar assim, solidez defensiva, melhor defesa, sem derrotas, não venham com as tangas que o Sporting tem mais jogos com os adversários, porque desde dia 9 de dezembro estávamos à frente de 2 pontos do Benfica e até à data jogámos 15 jogos, o Porto jogou 15 jogos, o Braga que jogou 16 jogos, porque não houve competições europeias nesta altura. A grande diferença vai ser a partir daqui para a frente, em que realmente os adversários vão ter os jogos da taça, as competições europeias. Mas até agora, portanto, desde 9 de dezembro, em que o Sporting tinha 2 pontos de vantagem sobre o Benfica e 4 sobre o Porto, jogamos 15 jogos, exatamente igual ao Porto, exatamente igual ao Benfica, e realmente menos um jogo que o Sporting de Braga. Portanto, não é de mérito dos adversários, é mérito do Sporting, porque tem tantos pontos, 0 derrotas, melhor defesa, e portanto há que saber dar mérito a quem merece, neste caso o Sporting merece. E é precisamente por aí que está a diferença entre a equipa do Sporting e todas as outras equipas. Pibe, ainda antes de irmos aqui ao jogo com o Portimonense, vai ser um jogo bastante importante, aliás, todos os jogos daqui para a frente serão sempre todos o jogo mais importante. Tens conseguido levar à letra, se me permites a expressão, a indicação do Amorim do jogo a jogo? Tens conseguido pensar que só interessa ao próximo jogo, só interessa ao próximo jogo, só interessa ao próximo jogo e depois em maio logo se verá? Sim, eu e penso que a maioria das pessoas tem pensado assim. Eu também tento pensar, porque já apanhei grandes ilusões, como toda a gente sabe, como nós sabemos. Mas sim, jogo a jogo, porque a equipa aparente, a grande imagem aparentemente não é aquela super equipa, não tem aquelas vedetas, não tem. Tem ganho, com muito trabalho, com muito treino, vê-se, e tem de ser jogo a jogo, porque este campeonato já provou que pode trazer surpresas. Lá fora temos campeonatos que nos mostram que há surpresas jornada após jornada, e agora devagarinho que já se começa a pensar realmente que em maio podemos fazer a festa, ou até antes. Para mim era perfeito se fosse bem antes. Acho que era sim, bom, assim se fosse em abril era já. Era dava, já era exatamente. mas sim, jogo a jogo. O Portimonense vai ser mais um jogo difícil, porque acho que eles vão se fechar e vão defender muito. Mas sim, para não adiantar, eu vivo com isso na cabeça ainda, jogo a jogo. um passo de cada vez. O importante é ver a bola entrar primeiro e só depois respirar durante o jogo e esperar que o árbitro apite para o fim, que é o que mais me importa neste momento. Quando os jogos começam, só quero ouvir o apito final. E o apito final e os gols do lado certo. Os golos do lado certo. Já agora, e se me permite, sento aqui o capo dos diretivos, pergunto-te, obviamente toda a gente tem saudades de ir aos estádios e é uma coisa que nos está a custar bastante, principalmente nesta fase em que o Sporting é líder isolado do campeonato, está a custar-nos particularmente a todos. Mas esta pergunta é um bocado parva, se me permitem a expressão, porque ia te perguntar se sentes saudades de ir ao estádio, porque obviamente sentes, mas a questão está em como é que achas que estaria o ambiente neste momento num estádio onde jogasse o Sporting, assim, Alvalade, fosse fora? Já conhecendo, pronto, já conheço os Sportingistas, já conheço quem vai à bola, quem, até no Norte, que vocês são mais do Norte, são caras sempre familiares que a gente vê e, pá, e a noção que eu tenho neste momento, estaríamos já com o estádio super cheio, a ver aquela correria louca dos bilhetes. Os bilhetes, é verdade. Ia ser, ainda agora comentei com amigos meus, agora no dia do jogo, ontem, às 2 da tarde já estava tudo na sede. Estamos Jesus. Em primeiro, já estava tudo, era uma loucura, o balão já estava cheio, isso é a realidade. E é óbvio que estamos todos com muita ansiedade de voltar ao estádio, mas por um lado isto tem tentado a resultar menos pressão, mas obviamente que todos nós fazemos falta no estádio, as claques principalmente, porque ouvir um jogo em silêncio dos tempos que correm, a gente liga a televisão, só ouve as neiradas. É verdade. Não é que eu não seja habituada, não, claro. É que as placas não digam as neiras, mas é reles. Ao mesmo tempo um som de fundo, como se faz em Inglaterra. Há outros clubes cá em Portugal que o fazem, mas não vale a pena mencionar. Mas é verdade. Mas pronto, penso que havia uma grande euforia neste momento e uma correria louca de norte ao sul, o estádio está cheio. Fosse onde fosse a onda verde, iria atrás a verdade. Mariana, deixa-me perguntar aqui ao Pivo uma coisa. Eu tenho visto que vocês têm feito algumas iniciativas, que deve ser também para acalmar a vossa ansiedade, apoio à equipa, não é? Na recepção da camioneta e, ou do autocarro, conforme vocês quiserem chamar. Mas vocês têm feito algumas iniciativas. Tem sido importante também para vocês, para libertarem alguma tensão e ansiedade, vocês... que são fundamentais nisso e sim, já o meu obrigado por isso, porque nós não o fazemos, mas vocês têm o feito. Achas que é o mínimo que vocês conseguem fazer nesta altura, não? É mesmo o mínimo e é o exemplo que eu já dei. Quando vamos todos, eu digo, rapazes, antigamente era 90 minutos que a gente ia dar o máximo, agora é 5 minutos. Claro. Basta 5 minutos no máximo, nem que sejamos 10, 20, 30, tem que ser no máximo. Aqueles 5 minutos, pá, olha, um minuto, o autocarro passou, já foi, olha, mas ao menos foi no máximo. Pá, eles vão te sentir, se não sentirem, pá, a gente espera sempre que eles sintam, mas ao menos enche-nos de orgulho e alívio, porque fizemos qualquer coisa, o Sporting jogou, não... e isto agora está mais calmo, por causa da pandemia, não estamos a fazer grandes recepções ao autocarro por causa das massas e isso, mas tem-se feito qualquer coisa aqui e ali, sim, para libertar e tem que ser uma obrigação quase. E está a resultar, porque, por exemplo, a tua música, o Pote, até nas redes sociais, pôs de 3 em 3. É porque chegou lá. Tinha que chegar lá. Sim, tinha que chegar lá, mas sabes que há jogadores que calhar que não ligam tanto, mas chegou lá, isso para ti deve ser uma sensação fantástica, não é? Ver um jogador a comentar, a pôr as palavras, a letra da tua música. Sim, confesso que é sempre um sentimento especial. Até o Bruno Fernandes foi fazer também um like no posto do diretivo. É claro que isso enche-me de orgulho, não é? E é bom, porque eu estou a representar o meu grupo e estou a representar muita gente, estou a representar ultras, estou a representar sportinguistas que vão ao Alvalade. Não escondo esse orgulho, como não escondo quando na final da taça com o Braga eu entrei no estádio e estava a passar onde tu fores jogar, que é um dos temas que, óbvio que isso enche-me de orgulho, mas É um orgulho que eu consigo partilhar com todos, com os meus amigos, com os, todos os dois, com todos os sportinguistas, não uma coisa que ande feito inchada aí na rua, é pelo Sporting. Pelo Sporting, muito bem. Por isso já vale a pena, a verdade é essa. E vamos então aqui ao jogo com o Portimonense, não esquecendo que ainda temos um desafio para vocês nos próximos minutos. Pibe, como tu já disseste, estamos à espera de um Portimonense que se feche, de um Portimonense que nos crie aqui dificuldades. Quais é que achas que poderão ser aqui os jogadores a fazer a diferença no jogo do próximo sábado? Não sei porque tenho o feeling que o Paulinho vai se estrear a marcar, que aquilo está quase a sair. Eles bem tentaram aquilo que treinaram, o Pote, viu-se ali aquelas combinações, aquelas triangulações. Mas com o Portimonense, eles penso que são uma equipa rápida, pelo que eu tenho ideia. Mas penso que vai ser mais do mesmo, sinceramente. Vai ser o Pedro Gonçalves a resolver, o Palhinha há de encher aquele meio campo. Na defesa penso que não vamos ter grandes problemas. Eu por acaso apareci um jogador portimonense, um dos avançados, que é o Beto. O Beto tem marcado alguns gols. Pois, ele nem sempre é titular, mas não vai ter grandes hipóteses com o Sporting, porque o Coates e o Feidal são grandes. Penso que vai ser um jogo difícil, mas que ali a partir do desbloqueio que vai se tornar fácil, como foi este com o Paços Ferreira. E os 3 pontos é o mais importante, Pedro. Três pontos que, como tu disseste bem, porque apesar do próximo jogo ser sempre o mais importante, não podemos esquecer ainda que temos aqui jogadores em risco de não irem ao Dragão em caso de levarem amarelo. Falta de Coates, falta de Mateus e falta de Nuno Santos. Não sabemos o que é que vai acontecer. Precisamente. Mas o Palhinha é todo um caso à parte, portanto, vamos falar aqui destes três só. Achas que Rubén Amorim vai jogar com isso? Epá, já em tempos tivemos esta voltamos a falar disso. Não acho que ele tenha que preocupar com isso. Acho que tem que se preocupar com um Portimonense que vai jogar de forma diferente do que a que jogou o Paços Ferreira, porque não é uma equipa de vir para jogar taco a taco, porque não é o estilo do Portimonense. O Portimonense vem de uma vitória altamente moralizadora para eles. Eles ganharam 4-1 ao Gil Vicente, há bocado o Pipo estava a falar, o Beto marcou o quarto golo. Portanto, vem de uma vitória que lhes deu ânimo. De certeza que vem a Alvalade a jogar no tradicional, defender e ir no contra-ataque, tentar fazer o que é possível. Nós é que temos de ter o cuidado necessário. Já desperdiçamos 2 pontos contra o Rio Ave, vimos a rasca para vencer ao Gil Vicente. Não podemos desperdiçar 45 minutos como já fizemos em alguns jogos. O caso do Gil Vicente é um bom jogo, onde a primeira parte é completamente desperdiçada. E portanto nós temos é que olhar para aquele jogo e pensar que se ganharmos vamos ao Dragão com 10 ou mais pontos, mas à partida 10 vamos de certeza, porque atenção que Benfica e Porto, falando de Benfica e Porto, porque o Braga enfim também está lá, mas se falamos de Benfica e Porto também vão ter 2 jogos complicados, o Porto vai ao Marítimo e o Benfica, se não erro, vai a Faro. Portanto, e como isto agora anda tudo diferente, até pode ser que o Ryan Gold marque ao Benfica, para não ser sempre a acontecerem-nos coisas estranhas, claro, ao Sporting, gajos que um gajo não conhece lado nenhum e nos marcam golos. Pode ser que desta vez isto tenha mudado qualquer coisa, mas a verdade é que nós temos é que jogar, fazer o nosso jogo, como o Pipo estava a dizer, ao lado aparecer o Pedro Gonçalves, ou aparece o Paulinho. O Paulinho eu também acredito que deve estar ali para sair o golo dele, e se sair, aquilo vai libertar ali uma tensão que está acumulada e certamente a coisa melhorará muito. Está mais que visto, aliás o Castro já tinha falado nisso, na possibilidade de Paulinho jogar com o Tiago Tomás lado a lado, já aconteceu, e acho que havia muita gente preocupada se o Paulinho vinha e o Tiago Tomás ia ser encostado e o miúdo e não sei o quê, afinal o Amorim tem isso tudo bem preparado, e obviamente temos que ir para cima deles, jogamos em nossa casa, apesar de já toda a gente sabe que jogos em casa, sem público, as estatísticas mostram que as equipas adversárias têm mais percentagem, incrementou num número considerado considerável o número de vitórias das equipas que jogam fora, por várias razões, entre elas, obviamente, seja o apoio do público, seja também a pressão dos próprios árbitros, porque os árbitros dão mais cartões amarelos à equipa adversária quando tem público em casa, também está aprovado o estudo, já aliás tem um Patreon sobre isso, que fizemos um estudo exaustivo com milhares de jogos analisados. Agora, nós é que temos que... Nós também, a questão de se achar que o Sporting está cada vez mais próximo e fica mais nervoso, também pode dar para o contrário. Também os jogadores podem sentir que quanto mais depressa ganharem, mais depressa ficam próximos de um grande objetivo, e a coisa também pode funcionar ao contrário e nós irmos aí em modo de ganhar isto tudo e de não dar hipótese. E é isso que eu espero. O importante é nós não deixarmos de jogar, como às vezes acontece em alguns jogos e em alguns momentos do jogo. Nós temos é que ir para cima deles, marcar cedo. Marcar cedo é absolutamente fundamental. Este jogo foi a prova disso. Marcar cedo é completamente diferente, é um relaxamento psicológico para a marcar equipa. Marcar cedo e marcar primeiro com o adversário. Sim, marcar cedo e marcar primeiro com o adversário. Não é marcar cedo e já está para a trajetória, não é nada disso. Marcar cedo e primeiro com o adversário. E o que eu espero é, obviamente, que o Sporting vença. E quanto mais depressa isto acontecer, melhor para nós, por muito pena de todos nós, porque há pouco estava a ouvir o Piba falar e é evidente que isto não ter público nos estádios, eu percebo a questão, obviamente, que já todos falamos aqui da pressão, dos jogadores não terem pressão, obviamente, por não estar lá, mas não, quer dizer, não há coisa mais triste, entre aspas, se acontecer, que é o Sporting acontecendo, o Sporting ser campeão e não ter público nas bancadas. É assim uma coisa, andamos aqui 20 anos quase para festejar, e mesmo festejar na rua, sabe-se lá em que condições é que vão ser. Epá, nós moramos no Porto, tu moras em Lisboa, eu nem me passa pela cabeça não poder ir à Avenida dos Aliados, nem que seja mandar de 3 ou 4 buzinas delas e mandar foder toda a gente. Portanto, eu tenho que poder fazer isso, nem que para isso tenha que ir para a fila do centro de saúde e dizer que tenho 90 anos e levar a vacina, porque é provavelmente das coisas que mais nos custa estarmos tanto tempo à espera e de um momento para o outro é este. Pá, é o anticlímax, para mim é o anticlímax, eu não consigo nunca compreender Alvalade sem público, a não ser por alguma razão que não seja um processo qualquer de interdição de estádio, porque de resto, para mim, Alvalade é as curvas. Eu não faço parte de nenhuma claque, mas como toda a gente sabe que me vê nos estádios, tanto em Lisboa como aqui no Norte, onde vamos... praticamente ver os jogos lá, todos, eles. Estamos sempre nas curvas, estamos sempre em pé, eu não consigo ver um jogo sentado, é completamente impensável. Então, gosto de ver nas curvas, seja onde tiver. Quantas vezes malta que vai comigo chega ao final e diz que lá está o lugar que escolheste, uma merda, tivemos de ter sempre ali a baixar por causa das bandeiras, faz parte, a bandeira, abaixa, e quanto nos rimos de malta que não está habituada a baixar a bandeira, e aquilo é uma risota, para abaixar nada, não vai abaixar, faz parte, não tens, vai mudar de sítio, toda a gente já sabe onde é que as pessoas estão, não quer ir para ali, vai para outro sítio, não é? Mas há espiada, e porque é o anticlímax, porque o Sporting é aquilo que nós já falamos ainda aqui há 2 ou 3 programas. O Sporting é o Sporting que está há 20 anos sem ganhar um título, nos últimos 40 ganhou 2, por causa dos adeptos, que enchem os estádios, por causa dos adeptos que vão a todo lado, e muitas vezes a prova está que as pessoas têm sempre a questão de falar das claques e às vezes só ligam às claques do ponto de vista negativo. A verdade é que nós temos anos e anos de jogos, já falei aqui alguns, claro. Olha, o golo do Rony na Naval, estavam 300 ou 400 pessoas, basta ver a temporada de Godinho Lopes, quem é que estavam? São sempre os mesmos que lá estão. Quem é que esteve no famoso jogo ainda há pouco tempo, que falamos disso aqui, porque foi... Vila do Conde, e em Barcelos na Taça da Liga, que eu cheguei lá às 6 da tarde e pensei, ir a Chaves, por exemplo, e no vosso caso, que ainda é ir a Chaves duas vezes. E são sempre os mesmos, por isso é que o Pibe dizia, as caras são sempre as mesmas, e realmente é isso, são sempre os mesmos. E por isso a mim me custa quando muitas vezes confundo o que se passa extra-futebol, seja que casos forem qualquer claque, e aquilo que é o apoio e a importância que tem do ponto de vista do apoio, para o bem e para o mal, já falamos nisso. As claques tanto são importantes para dar as suas opiniões e para dar o seu apoio, como também quando têm as suas opiniões e são contras, essa coisa faz parte, todos nós temos direito, porque senão estávamos bem lixados, porque depois na hora da verdade também são os primeiros a levar e são os primeiros a ter problemas, como aconteceu no ano passado, toda a gente se lembra, em Barcelos, pelo menos duas vezes, só assim para lembrar, dois casos bem tristes, onde toda a gente foi muito maltratada. E bem recentes. João, ainda antes de falares aqui do jogo do Portimonense, são 10 horas e 6 minutos, sei que tens aqui um desafio para fazer a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. O desafio é fácil, não é? Temos aqui o autor de várias músicas épicas do Sporting e a pedir ao PIB, aliás já pedi, mas vou pedir aqui publicamente, para cantar o refrão e para todos cantarem o refrão a esta hora, todos que estiverem aí para cantarem gravarem e colocarem nas redes sociais. O telemóvel, tem que gravar com vídeo, porque no telemóvel... Não tenham vergonha, se nós passamos vergonhas, há 200 e tal programas, vocês também podem passar uma vergonha por um programa. E coloquem com a hashtag que o Pedro vai colocar aí embaixo. Já está, faça-nos acreditar. E vamos cantar, vamos ouvir aqui o PIB. Claro, não podemos pôr a música de fundo porque o YouTube vai-nos comer logo a música. Logo, avisamos logo. É logo, mas vamos aqui, pá, e no segundo refrão ou qualquer coisa também cantamos contigo, PIB, mas vamos aqui a um momento épico. Vamos e acabar as casas todas, acordar os vizinhos. Bora lá, Sport. Então vá, vamos lá, estou a brincar. Não dá. Então vá. Ale, Sporting, ale. Vamos todos cantar. Deixa eu cantar aí, eu primeiro. Ale, Sporting, ale, de 3 a 3 a sumar. Onde vai um bom todos e a estrelinha acompanhar. Façam-nos acreditar que no fim vamos vencer. Onde vai o bom todos vamos sem nada a temer. Faz delay. Gravem as vossas músicas, coloquem nas redes sociais, vamos encher isto com esta música, as redes sociais, pá, vamos homenagear aqui também os diretores que têm feito um trabalho fantástico, movendo as músicas nas curvas, e o PIB, autor das músicas. PIB, aqui uma pergunta mais artística, como é que tu tens o teu processo criativo? E, opa, isto é uma dúvida minha, que eu vou te contar. Isto é assim. Tu primeiro escolhes a música ou fazes primeiro a letra? Não, isto acontece, os processos acontecem de várias maneiras. Eu às vezes não posso ouvir cair uma coisa no chão, porque faz pim, pim, pum, pum, já estou a imaginar um som. Já estou a imaginar uma música. Não, mas o processo depende. Por exemplo, onde tu fores jogar, foi uma coisa que eu estava na sede, comecei a assobiar, é original, eu não saquei aquilo lá de nenhum, não sei de onde é que veio aquilo. Comecei a assobiar aquele loop, tu. Pá, eu disse isto não me sai da cabeça, é por alguma razão. E pronto, e aí fiz a letra. Há outras músicas, como esta, por exemplo, da Estrelinha a Acompanhar, é uma música que dá na rádio agora, o da Kitty, do Bad Bunny, e eu estava a ouvir aquilo e aquilo fazia... Eu por já gosto muito de música, e gosto de techno, gosto de rap, gosto de música clássica, gosto de fado, e cada música tem um feeling, né? E a partir do momento que a música me dá um feeling, que eu começo já a imaginar a bancada, é porque aquilo tem potencial, aquilo tem ali alguma coisa. Pá, e sinceramente, esta música, isto é assim, a criatividade, nem sempre os pontos de criatividade estão lá em cima. Eu sabia que isto tinha muito potencial, tinha ali as palavras e o tema tinha na cabeça, por exemplo, e fui pegar num amigo meu, que é bom também em letras, disse, olha lá, isto tem muito potencial, isto a gente tem que fazer aqui qualquer coisa. Ele deu ali duas ou três palavras muito boas, o 3 a 3 a somar. Já agora mando um abraço, que é o Kiko da Covilhã, que é um grande ultra também, que faz Covilhã em Lisboa, sempre a ver os jogos. Um grande abraço para o Kiko. E pronto, as músicas são assim, e nem sempre é sozinho, atenção. Viagens de autocarro é muito importante, o autocarro sai em imensos cânticos. Eu pedia, eu é que não quero, né? Porque não é fixe a cena. Eu lançava 10 músicas por dia, mas não vale a pena. Se não depois ninguém acompanha, é muito mais difícil. Não vale a pena. Mas pronto, isto é feito assim, o autocarro é um grande potencial, porque o pessoal vai todo soltinho, há copos, isso ajuda. E depois há também o processo, como eu disse, de ouvir a melodia e achar que tem potencial, como um simples loop cantado, como por exemplo o Sporting Até Morrer, que é uma coisa simples, mas que foram dois ultras que estavam no autocarro, que estavam só os dois a cantar sozinhos na viagem para baixo, só os Sporting Até Morrer, que não soava nada. Mas não soava, mas ao mesmo tempo soava. E eu disse: espera aí, que isto é potencial. E foi logo no jogo a seguir que já se conseguiu ali adaptar a coisa. Mas é assim, o processo criativo é... E depois é assim, a gente tem várias... Pelo menos eu, há fases que eu estou mais ligado à América do Sul, estou ali, ouvi muito som da América do Sul, de inchas da América do Sul. Já tive a fase dos marroquinos. Pois, o do Raja Casablanca são brutais, não é? Aquilo é uma... Aquela malta, o nunca te vamos deixar sair de lá e mais. E há comunicação entre nós. Por acaso fomos bem aceitos, como também... Uma referência, Piba? Assim, algum teu preferido? Alguns outros preferidos em termos de cânticos que tens, assim, além dos marroquinos? Em termos de cânticos, os argentinos. Os argentinos. São Lourenço. O São Lourenço. São Lourenço, claro. Gosto de São Lourenço, mas o São Lourenço... O São Lourenço tem como o São Lourenço, o do Rosário Central, cantam igual, do River Plate cantam igual, eles ali cantam todos os outros, só cada um dá um toque especial. Sim. Mas sim, a minha referência, e há sempre os italianos, atenção, claro. É uma referência para certo. Sempre, e claro. que sai sempre uma música, só que eles têm um estilo muito próprio, têm um estilo muito rápido, muito, é muita garra, muita coisa que a gente em Portugal não consegue, era bom. Mas foi do processo criativo, acho que está explicado. Mas alguma questão especial sobre ir ali? Também não olha, posso... sobre músicas, se calhar. Não posso explicar tudo, senão. Não posso dar a receita. É verdade, exatamente. Isso não, amanhã é já está tudo no Dragão a cantar isto, cara. Exatamente. Isso é segredo de família. Mas já agora, e ainda na sequência das canções. Porque tu és o criador principal de muitas delas. Tu, em dias de jogo, quanto tempo, assim em média, só para termos aqui uma ideia, quanto tempo é que demora todos os diretivos a aprenderem o ritmo e a letra de uma nova música? Epá, há sempre um trabalho de casa, isto agora com as internets é tudo muito mais fácil. Sim, antigamente, lembro-me, quando era miúdo, de me darem um caderno para a mão com letras, com músicas, o que é isto? E hoje em dia são cânticos quase hino do diretivo, porque são coisas exato. Mesmo do princípio. Eu sou um gajo também muito chato, ao vivo, ali na sede. Nem que eu agarro no tambor sozinho, mais dois ou três, estou ali a insistir, quando sei que é bom e quando dou por mim já estão 10, 20, 30, e tem que ser assim. Também usámos muito, como toda a gente sabe, temos vários vídeos e pessoal que é assíduo em Alvalade, usámos muito os intervalos, claro, ali debaixo da bancada. Muito conhecidos debaixo da bancada, claro. Porque menos vídeos. É muito difícil a gente ter um cantico novo e chegar à bancada e dizer: olha, isto é assim. Antigamente era assim. Antigamente, e foi assim que eu também lembro do Miguel da Almada, parava a bancada toda e começava a cantar, ficava tudo ali de boca aberta a olhar para ele, pois, ou cantavas ou não cantavas, ou chamavam-te nomes, mas era mesmo assim. Agora já não dá, porque os tempos são diferentes e porque temos tempo para preparar uma coisa como deve ser, se temos tempo, então fazemos com tempo e que é para sair, que se é para fazer à grande, como eu costumo dizer. Por isso. É isso, e o pessoal decora e também tento não fazer as coisas difíceis, né? Porque já sei, também já conheço o público, já conheço os portinguistas, os outros, letra a mais dá porcaria, letra a menos esquece, por isso tem que ser ali um equilíbrio ali. Tem que haver ali uma balança com a situação. E então, as palavras isto, certas. Isto. E pois, as palavras certo. Certas, como claro. Este cântico aqui, claro, que é preciso, e as tenha certinho. E saiu direitinho. Deixa-me já agora, e ainda antes de irmos aqui ao resumo da Semana das Modalidades, deixa-me aqui fazer-te um desafio. Tu disseste no vídeo dos Diretivos que foi partilhado nas vossas redes sociais que esta seria o mote para ajudar os jogadores a conquistar aqui o título de campeão nacional. Se assim for, tanto melhor, já temos música e mote para isso. Mas deixa-me eu fazer-te um desafio e em maio logo se verá se o desafio foi bem concluído, e foi concluído com sucesso, é em fazeres uma música que consiga resumir os jogadores-chave esta temporada. Pode não ser um cântico da claque, mas é apenas um desafio. Sim, sim. Não, posso tentar. A gente ao Valado tem que é ser do zero ídolos, né? Não, tentar evitar. Já se cantou muito para os jogadores. Sim. E depois levamos para o lado, não é? E depois levamos com eles. Os cânticos que eu me lembro mais, por acaso, é da última equipa campeã, o que é positivo. E não digo que é uma coisa que não se poderá cantar, porque quem merece, merece. E certo. Assim tem de ser. Mas é um bom desafio, posso tentar e. É o desafio, se for começar no AD e acabar. E é acabar isso, no Paulinho. Ao Paulinho, exatamente. Ou no Luís Filipe, que ainda não saiu, não é? Deixa-me fazer aqui uma pergunta ao PIB, que acho que é uma pergunta que às vezes as pessoas perguntam-se, fazem muitas vezes questionam, como é que vocês coordenam com as outras claques, as músicas, estão aqui a perguntar no chat, como é que, para não se cantar, pronto, é a velha questão, para não cantarem uns por cima dos outros, o Sporting tem sempre normalmente ali três claques pelo menos, ou às vezes quatro, depende sempre, mas normalmente, como é que vocês nós temos fazer isso? No nosso setor, na Curva Sul, temos quatro claques, nas quais o Diretivo e o Joel são os principais, que têm maior número. São os principais, atenção, são os principais ao nível de apoio vocal. Certo. Não é. Sim, ainda. Cada um tem a sua importância. Cada um tem a sua importância. E cada um tem as suas coisas boas. Um em cânticos, outro em massa, outros em bandeiras, outros nisto e naquilo. Mas pronto. E somos os dois grupos do meio, o Diretivo e a Juvelão. E pronto, e tentamos coordenar aqui. É muita visão, é olhar, temos que olhar muitos para os outros. Às vezes temos a dificuldade das bandeiras, o que não ajuda. Pois. E é também ter a cooperação dos ultras e da bancada, porque se ninguém respeitar nem a mim, nem ao Sami, das Velas, por exemplo, aquilo não vai a lado nenhum. E o pessoal tem cooperado e assim tem que ser. Cada pessoa na sua posição. Eu não escolhi, não fui eu que escolhi ser capo, foi uma coisa que aconteceu, não quero mandar em ninguém, não quero, mas epá, se eu estou aqui, pá, claro. Alguém tem que coordenar aquilo, claro. Porque se eu tivesse aí, então, como já tive, seguia e tinha que ser. Pá, e é assim, a coordenação é muito, muito visual, para não andarmos ali aos gritos quando tínhamos megafone, eu gritava para ele, ele gritava para mim, por isso é mais visual e mais. E também falamos, também temos. Reuniões pequenas antes dos jogos, olha, isto hoje era bom, isto hoje. E também tudo depende dos momentos do jogo e quando se pode estar a atacar para lá, se pode estar a atacar para cá, tudo mexe. E já tivemos maneiras de contactar desde. Como é que se diz? O walkie-talkie. Desde o walkie-talkie, ideias de outras direções. Mas já houve tudo ali também. Olha, e falando aqui em coordenação, tu já assististe a melhores jogos, sem exagero nenhum. Qual é que foi aquele que tu te lembras que foi assim um show, um espetáculo zorro por parte de todas as claques? Fossem ao Valado, fosse fora. Qual é o jogo, quando eu digo assim, define-me um jogo onde as claques foram incríveis, todos eles, e já sei que é isso que me vais dizer, mas é que mais te marca? Eu acho que o jogo que eu vou dizer é o que está no pensamento de todos, se fizerem essa pergunta, é os famosos 5-3. 5-3, exatamente, estava lá também. Da taça, incrível. Foi o primeiro jogo todos juntos, não é? Todos juntos, e era todos juntos, era, quando se diz todos juntos, era todos uns de cima dos outros. Uns de cima dos outros, exatamente, literalmente. Eu olhava para lá, tinha aqui um ultra da torcida, aqui um ultra da Juvelão, estávamos todos, mas sei que é bonito. Mas é assim, é esse jogo principalmente, e epá, é sempre os jogos na Luz, acho que nunca deixámos ficar mal o clube, nem os adeptos, nem... Havia aqui alguém há bocado no chat que dizia que não te conhecia, mas que não se esquece da deslocação a Londres para ver o Arsenal. Foi também um espetáculo incrível do apoio do Luís. Foi muito bom e deu grandes vídeos na altura, lembro perfeitamente. Grandes vídeos, é verdade. Foi um grande. E há bocado estava aqui alguém que dizia: não te conheço, mas não me esqueço do espetáculo que foi em Londres. É verdade. O Arsenal foi espetacular porque ficamos em baixo. E aquela curva toda. Outros estádios que ficámos lá em cima, tudo, como Barcelona ou Madrid, e ocupar aquela curva. Tudo. Foi um grande. Mariana, vamos passar o vídeo das modalidades, vamos não é? Vamos passar então aqui ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Botelho. Então, e já vou fazer uma outra pergunta ao PIB sobre as idas ao pavilhão. Então agora vou passar aqui o vídeo do Tiago e até já. Força. Ataque no ataque, bem coadjuvado por João Rio. Começou um bocadinho cedo. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. O handball regressou ao Campeonato Nacional com a 17ª jornada. Recebemos o Gaia no João Rocha e vencemos por 29-18. Sem Frank Esclarac, bingo, Ruesga, Salvador, o Sporting viu-se obrigado a convocar e dar muitos minutos a vários jovens. Boa atitude defensiva durante praticamente todo o jogo, embora o ataque estivesse algo enferrujado e órfão de pedras importantes. Sean Garta subiu o papel de destaque no ataque, bem coadjuvado por João Ribeiro, num jogo bastante competente, tendo em conta as ausências e o pensamento já no jogo europeu de terça-feira. 6 golos de Sean Garta, 5 para Valdez e João Ribeiro, e muitos minutos dados aos jovens, alguns deles júniores, dos quais gostaria de destacar o pivô Eduardo Almeida. O basquetebol, 2 jogos esta semana. No início da semana, a primeira derrota do campeonato, fomos até Albufeira perder frente ao Imortal por 102-98, num jogão de basquetebol, num jogão. O Imortal entrou com um ritmo completamente alucinante na defesa e no ataque. Triple K, triple A, o Sporting ia conseguindo manter-se no jogo, com ótimas percentagens de lançamento, mas sem defender o que costuma fazer habitualmente. Ao intervalo perdíamos por 5 pontos de diferença e o terceiro período foi horrível. Conseguimos parar DJ Fenner, que já levava 21 pontos da primeira parte, e tentámos carregar Tanner Omblee de faltas, tarefas que, a meu ver, conseguimos fazer na perfeição. O problema foi que faltou tudo o resto e esquecemos os restantes jogadores do Imortal e defender convenientemente. Chegámos a estar a perder por 20 pontos, até que finalmente no quarto período começámos a defender a campo inteiro e começámos a parecer o Sporting que todos nós conhecemos. Aos poucos fomos recuperando, tivemos ainda hipóteses para ganhar, mas mais uma vez falhámos nos momentos finais. Luís Magalhães também não está isento de responsabilidades neste jogo, que foi muito bom, mas a nossa atitude defensiva durante 3 períodos foi horrível. No fim de semana recebemos a Académica no João Rocha e vencemos por 82-47, e após 5 derrotas nos últimos 6 jogos, o Sporting precisava de uma vitória assim. Regressámos à nossa matriz defensiva, tentando sempre anular o jogo interior, Daniel Galvão e Bakary Konaté e o jogo exterior da Académica, e a meu ver conseguimos na perfeição estas duas tarefas. Apenas um triplo sofrido durante todo o jogo e Daniel Galvão só surgiu na segunda parte, mais concretamente no terceiro período. Ofensivamente estivemos muito bem e com uma enxurrada de triplos na primeira parte, partilhamos também muito bem a bola, terminando o jogo com 25 assistências. Chegámos a ter 38 pontos de vantagem, mas a Académica acabou por reagir e efetuou um bom terceiro período, o que permitiu que o resultado não fosse ainda pior para o lado deles. Já a nossa segunda parte foi pior que a primeira. Muitos minutos dados para jogadores como Diogo Araújo, Mike Downs, Shaquir Smith e também para Francisco Almiel, Jorge Embaló e Jeremias Manjado. O futsal feminino foi até à zona de Condeixa vencer a venda da Luísa por 6-1, no regresso de Matilde Ferreira na equipa do Sporting 2 anos depois e logo a titular. Sporting com uma entrada muito forte, mas o golo tardava. Assim que a primeira bola entrou, marcámos logo 3 de seguida, aos 14, 15 e 16 minutos de jogo, com golos de Débora, Matilde e Cristiana. A venda da Luísa ainda reduziu numa fase louca do jogo, mas a partir daí não mais tocou na xixa, como se costuma dizer. A segunda parte, o Sporting continuou por cima do jogo e deleitámos ainda mais o marcador, com golos de Carolina Pedreira, Ana Alves e Cristiana Gonçalves. O futsal masculino teve 2 jogos esta semana. No João Rocha recebemos o Dinamo Sanjoanense e vencemos por 10-1, num jogo completamente sem história, uma primeira parte com um total domínio e controle por parte dos Leões, fosse qual fosse os 4 jogadores que estavam em campo. Na segunda, a mesma história, mas com mais golos, muitos golos, e com o Dinamo a acabar o jogo com apenas 4 jogadores. Bisto Cavinato, que marcou o gol 2000 de Eradon Dias, Mamadou Touré e Rocha, e golos de Cardinal, Merlin, Ziki e ainda um autogol do Dinamo. De negativo, a grave lesão do Cardinal, que desde já desejo aqui uma boa recuperação para esse grande craque. No fim de semana fomos até Azeméis vencer o futsal Azeméis por 9-0, num jogo onde mudou aos 4 e acaba aos 9. Mais uma goleada e mais uma boa exibição, num jogo onde fomos sempre superiores, claramente. Hat-tricks de Cavinato e Merlin, autogol de Coceiro e gols de Pani Varela e Pauleta. O hóquei feminino foi até Coimbra vencer a Académica de Coimbra para os oitavos de final na Taça de Portugal por 3-2, com 3-1 ao nosso favor ao intervalo, um domínio das Leões desde logo, mas com a Académica de Coimbra a conseguir criar perigo sempre que podia. Rita Lopes marcou 2 gols de rajada e o nosso domínio continuou até ao 3-0 da Ana Catarina Ferreira. As Estudantes ainda conseguiram reduzir antes do intervalo e marcam novamente no início da segunda parte, causando alguma intranquilidade no resultado, apesar de um domínio completo das Leões durante todo o jogo. Pequena curiosidade, o facto das duas guarda-redes, de ambas as equipas serem irmãs. O voleibol feminino fez 3 jogos esta semana. À meio da semana fomos até Famalicão vencer o AVC por 3-1, com os parciais de 18-25, 25-19, 28-30 e 16-25. Conseguimos assim os apuramentos para o quarto final num jogão de voleibol. A estratégia do AVC era muito clara e passava por parar Vanessa Paquete, e o Sporting aproveitou para utilizar e muito a entrada da rede, a pipe e o jogo com a central. 7 cá, 7 lá, até que no terceiro set Rui Costa mexeu na equipa e as substituições resultaram na perfeição, o que nos levou a um ascendente psicológico e o que nos fez fechar o jogo com 3-1, apesar da épica batalha do terceiro set. Bruninha com 20 pontos, Thais Brusa com 17, Alentim com 14 foram as nossas melhores pontuadoras. Fim de semana, jornada dupla, no sábado no João Rocha perdemos frente ao Leixões por 3-2, com os parciais 23-25, 25-23, 17-25, 25-17 e na Negra 8-15. O Leixões foi muito forte no bloco e na defesa e com isso o Sporting sentia muitas dificuldades em fechar os pontos. Se somarmos a isto uma distribuição infeliz e algumas flutuações na concentração e na atitude, está explicada esta derrota, conta provavelmente a equipa que iremos defrontar nas meias finais dos playoffs. Tal como o Rui Costa disse na saída após o jogo, realizámos uma má exibição, foi só isso. No domingo, um jogo muito mais tranquilo frente ao Vitória Sport Clube, vencemos por 3-0 também no pavilhão João Rocha, com os parciais 25-12, 25-20 e 25-10. Como eu disse, um jogo extremamente tranquilo, com 17 pontos da Vanessa Paquete, 14 da Gabriela Rocha e 12 da Bruninha. O voleibol masculino, a meio da semana, teve derby no Pavilhão da Luz, perdemos frente ao Benfica por 3-2, com os parciais de 30-20, 23-25, 25-19, 19-25 e 15-11. Isto foi o melhor que o Sporting teve para oferecer, mas infelizmente não foi suficiente para ganhar. Conseguimos fechar o centro da rede e o habitual bom jogo pelos centrais do Benfica, mas sentimos sempre muitas dificuldades em parar Theo e Rafa. O Sporting não conseguia acelerar o seu jogo, o que levava muitas vezes a blocos duplos do Benfica, quer na entrada, quer na saída de rede. E o Sporting, como nem sempre arriscava no seu serviço, o que com isso também levava a cometermos menos erros que o habitual, mas deixava sempre o Benfica muito seguro na sua recepção. Acabou por ser um jogo equilibrado, mas como sempre acontece, e quando é assim é sempre decidido nos detalhes, apesar da inconstância no marcador. Foi um dos nossos melhores jogos dos últimos tempos. Pena a derrota, pois eu acho que uma vitória dava-nos outra moral e confiança para a fase final. PV com 22 pontos foi o melhor pontuador do jogo. No fim de semana recebemos no João Rocha uma jornada que tínhamos em atraso do Castelo da Maia e vencemos facilmente por 3-0, com os parciais 25-22, 25-18 e 25-16. O Gersinho aproveitou e poupou o Bruno Alves, o Vítor Hugo, o Bobby, o PV, e fizemos, como eu disse, um jogo tranquilo e em crescente. Estivemos seguros no bloco, na defesa, e com o Maia a passar, o Rojas e o Saliba foram os melhores pontuadores com 12 e 13 pontos, respectivamente. José Rojas está cada vez mais preponderante na equipa e Eder Levy começa finalmente a ter minutos de forma consistente. É tudo por agora. Saudações lineares e saúde para todos. Digas alto. E até para a semana, Tiago. Obrigada uma vez mais por todo este resumo das modalidades. Mariana, deixa-me fazer aqui uma pergunta ao PIB. Viste agora o Tiago a falar das modalidades, viste que ele fala muito bem e ele canta muito bem, ele canta a tua música muito bem. Se quiser, podemos vendê-lo por 70% do passe, ficamos com 30% do passe. Não, o gajo é craque, pá. Depois eu mostro-te em privado. O gajo é craque. Posto em privado o áudio e ele a cantar. Mariana, força, era uma brincadeira aqui contigo. Ele foi o primeiro a mandar-nos o áudio da música. Foi o primeiro a mandar o áudio da tua música. Logo de manhã. Ela estava aí. Está incrível, está incrível. Mas João, tu ias perguntar não. Alguma coisa, tenta não era? Relativa às modalidades. Tu ias fazer uma pergunta ao Pipo por causa das modalidades, não é? Sim, já agora, Pipo, eu sei que tu gostas muito do hockey, né? Como eu. Portanto, és fã do hockey. Sim. Isto tem a ver com a relação dos Dukes dos diretivos com o hockey. Vocês foram a claque que acompanhou o hockey quando estávamos na terceira divisão, verdade? Isto começou ali na terceira divisão e diz-me uma coisa. Além de começarmos na terceira divisão, lá naquele primeiro pavilhão, vocês faziam de uma baliza de futsal a vossa zona ultra, não era? Ah, diz lá. Aquilo era lá na casa do Gaiato, se não me engano. E era um pavilhão que a bancada era atrás da baliza e quase que era cartão, parece que meteram aquilo. E o que é que cabia ali? Eram as namoradas de um ao outro, os pais, os amigos, e estava bom. Pá, a gente diz, agora vis para aqui, nós que somos os malucos do caraças, vamos para aqui, vamos para o meio desta gente toda. Não, pá, deixa lá ver. passo, vamos para trás da outra baliza, e era só material, era balizas, era material que eles usam para treinar, e realmente adotámos aquele sítio. E é ali agarrados à rede, a levar com bolas quase, mas os jogadores já sabiam, já nem estavam para ali. Era tudo sincronizado connosco. Mas se começarmos da terceira divisão a apoiar o hockey, eu pessoalmente gosto muito de hockey, sempre gostei, que é típico português, e lembro-me de ver grandes jogos da televisão, e até de europeus e mundiais. E conseguimos juntar ali uma turminha para ir ver o hockey, e realmente ganhou-se uma tradição e ganhou-se uma amizade pelaquela secção. Para já está lá o engenheiro Gilberto há anos, claro, a gente já o conhece há anos de lá, e ganhou-se aquela ligação. Nunca nos faltou nada, porque a eles também nunca nos faltou. Eu cheguei a ir a Sines num carro e saí de lá ao pontapé à chapada, com o pavilhão todo a bater na gente. Por isso, pelo hockey já passei tudo, sinceramente, e tenho orgulho nisso, porque hoje são campeões europeus, do mundo, né? Europeus, exatamente. Tenho aqui um grande vizinho, quer dizer, agora já não moro aqui, tenho o João Pinto, que morava aqui, meu, perto de mim, e o João Pinto, que é sócio-diretivo, sem esconder. Mustang. E olha, fez agora um ano que fomos a Lodi, tivemos lá com ele, sempre recebidos, espetáculo, muito bom. Olha, e pegando aqui também nas modalidades, deixa-me só informar-te que eu tenho uma missão com o Pedro e com o João, que é levá-los ao João Rocha, porque eles nunca lá entraram. É, e fica prometido aqui que quando eles lá entrarem eu vou levá-los para o pé de vocês, para eles aproveitarem o jogo isso, como deve ser. Isso tem que ser de certeza, Mariana, porque no estádio também só ficamos do lado das claques. Tem que ser de pé. Aproveitar sempre, o jogo, mais ou menos. O que for possível, também não faz mal. Mas perguntar-te quais são aqui as principais diferenças, apesar de o pavilhão ter aqui um ambiente muito mais familiar que o estádio, apesar de também estarmos com os sportinguistas, qual é a principal diferença que tu notas em termos do apoio à equipa do pavilhão para o estádio? Primeiro é a proximidade, não é? Proximidade da quadra do jogo, logo a gente consegue tirar um jogador do sério da equipa adversária. Eu tenho noção que já expulsei já expulsamos gajos, como também já ganhámos jogos com pequenas coisas. Aquela situação, ao bocado de falar dos cânticos, o pavilhão por acaso é um dos sítios, eu ao bocado nem me lembrei, mas o pavilhão é um dos sítios que a gente guarda. Olha, vamos experimentar aquela música neste jogo, pavilhão. Depois já estamos mais à vontade. Para além de termos uma boa presença de pavilhão, ninguém se vai chatear, porque é como aquilo que eu disse, a gente já conhece o ambiente, já conhece as pessoas, e realmente mais vale tentarmos lançar um cântico no pavilhão, ninguém se vai chatear, do que arranjar confusões e conversas se estivermos a assistir um cântico, por exemplo, no futebol. Porque são ambientes diferentes, como a Mariana disse, é muito mais familiar. Logo, estamos mais à vontade, a gente está no pavilhão sendo muito mais à vontade do que no meu estádio, é a realidade. É isso, mas é a proximidade, é a grande diferença. A acústica também é melhor? A acústica? É. A acústica é melhor, é melhor. Claro, ambiente fechado é completamente diferente. A gente, 10 gajos em que estamos lá atrás no pavilhão, ali no escurinho onde não se vê, que faz um barulho. E até as palmas, o tambor, o próprio megafone que eu já usei, e há quem se lembra em finais, a buzina do megafone. Exato. Que eles nem conseguiam marcar penaltis. Até a polícia teve que vir muitas vezes ter comigo a dizer: eu não te quero levar o megafone, Pi, por favor, vá lá que o treinador dele já está fora de coisa. Disse: pá, mas isto funciona muito sem bom. Querer, pá. Isto carrega, eu quero falar, isto é pita. Então, mas já agora deixa-me eu, antes do Pedro fazer aqui duas questões, perguntar-te, e acho que tu vais concordar comigo, porque eu vivo aqui em Lisboa, o mundo sabe que no estádio arrepia, mas no pavilhão é uma sensação completamente diferente. Não, é verdade, porque isto, o ouvido, a cabeça, está tudo aqui ligado, o ouvido, a cabeça, então quando ali o tom, o timbre chega àquele patamar que isto arrepia tudo, levanta, e ali no pavilhão, por acaso, já tive momentos bastante arrepiar. E se bem que eu no estádio sinto bem. Força, pois. Exato. É diferente. Claro. É diferente. Olha, Pico, deixa-me fazer aqui. No pavilhão lembro. Força, força, acaba, acaba que eu já. Força. Não estava a dizer que sinto mais no estádio, o mundo sabe que por causa da multidão, mas que realmente no pavilhão já senti grandes sensações de arrepiar mesmo na face do pavilhão. Claro. Exato. Olha, deixa-me fazer aqui duas perguntas que fogem aqui um bocadinho à... Temos estado aqui mais a falar de momentos muito bons e muito agradáveis. Duas perguntas de dois temas que nós temos falado aqui algumas vezes. Um, como é que está a vossa relação com a direção do Sporting? Gostava de saber se dentro daquilo que puderes dizer, e se quiseres responder, não, aqui não és obrigado a responder, e depois gostava também de saber a tua opinião em relação ao cartão de adepto e ao famoso diploma que já está publicado e que já está em, o decreto-lei já está publicado e, portanto, hoje em dia já está em vigor. Eu gostava de ouvir a tua opinião em relação a estes dois assuntos. O assunto do Sr. Frederico Varandas é um assunto que eu gosto muito de abordar, porque pois, para já quero aproveitar este grande momento que o Sporting está a viver e, claro, e se o homem tem ou não mérito no que está a fazer, deixa ao critério de cada um. Eu estou a gostar da equipa, o presidente continua a ser muito ausente, nem nos momentos bons ele tem aproveitado para aparecer, e eu até aconselhava ele a aparecer e quiçá não fazer as pazes com os grupos, que era o momento ideal para ele e para todos. Mas pronto, é um assunto que eu nem vou falar muito, porque eu penso mais em Sporting do que em presidentes e claro, treinadores, essas coisas, e, claro, e se é para falar bem de alguém neste momento, falo do treinador, que é o Ruben Amorim, porque realmente tem falado bem, tem aparecido. Ao contrário do Sr. Frederico Varandas, mas também continua a linear, é a cena dele, não aparecer muito, não sei se é a política dele, se não é, claro, mas pronto, que o Sporting seja campeão com ou sem Frederico Varandas, isso é que é o mais importante. Quanto ao cartão de adepto é um tema que o Diretivo 321 tem estado a combater, não de agora, mas já de alguns anos, da Assembleia da República, com presença assídua na Assembleia da República, com vários grupos nacionais que assinaram certos e determinados papéis, mas o único grupo presente sempre foi o diretivo da Assembleia da República. Não houve cá elementos de claques que dizem que são ilegais e de gente que luta e não luta. A realidade é que o diretivo está na linha da frente e estará na luta contra o cartão de adepto. Se eu vou fazer... Não, acho que não, porque não necessito. Já tenho o meu cartão de sócio de Sporting. Cidadão. Já tenho o meu cartão de cidadão. Já tenho a minha carta de condução. Às vezes paro o carro à frente à sede, a polícia vem, eu mostro a minha carta de condução, mostro tudo. Para que é que preciso de mais cartões? Mas é uma decisão que eu, como não vou sozinho ao estádio, vou como grupo e represento um grupo e... Pronto, vou pensar e vou agir pelo que o grupo quer e pelo que o grupo decidir no futuro. Mas se o grupo está na linha da frente contra o cartão de adepto, não, só se muita coisa mudar ou for bastante benéfico para todos. Não, nós também somos contra, já falámos aqui muitas vezes. Sim, completamente. Isto aqui não há... Porcaria do cartão de adepto. Até porque... Nenhuma. Eu sei algumas coisas sobre o cartão de débito, ainda não aprofundei muito, mas só o facto de um pai agora não poder levar o filho... Miúdo, exatamente, até aos 16 anos, sim, exatamente, com menos de 16 anos, se não tiver não consegue levar. Porque exatamente. Só quem não frequenta uma bancada é que não, sabe exatamente, que não há miúdos, é que há miúdos, há mulheres, há tudo, e claro, o pessoal pensa que aquilo que a gente só está na Sérvia ou assim, que é só malucos... Ali a marchar, não. Mas pronto, a minha opinião é essa. Boa. Muito bem. E muito longo já vai o programa, já. Vamos então vamos aqui para as notas finais. Pedro, começo precisamente contigo, depois o João e depois então vou terminar aqui. Olha, não tenho nenhuma nota especial para as notas finais. Obviamente que o Sporting ganhe já no próximo sábado é, sem dúvida, que é o ponto mais importante. Nós precisamos de continuar esta saga de vitórias e é importante não perdermos pontos antes da deslocação ao Dragão. Olha, agradecer ao PIB por ter aceitado muito rapidamente o convite que o João na altura lhe fez. A verdade é que já tínhamos discutido várias vezes a possibilidade de ter aqui elementos afetos às claques do Sporting e que são parte integrante, viva e fundamental na vida do clube. Agradeço-lhe também a música, estávamos a precisar de algo para até ao final para nos acompanhar e deixar-nos ainda mais malucos do que cada dia que vai passando vamos ficando e ansiosos para que consigamos conquistar o título de campeão nacional, é um desejo obviamente de todos nós. Foi mais um grande programa de Sporting 160, um chat altamente ativo, com várias centenas de pessoas. Eu acho que é talvez um dos programas que temos mais gente em direto neste momento a ver-nos, especialmente no YouTube, que é onde normalmente mais gente vê. Mostra obviamente que quando o Sporting ganha as coisas também são muito diferentes, já sabemos, claro. Isso não é novidade, quando o clube ganha, se nós mesmo quando o clube não está bem, esta capacidade que temos de puxar pelo Sporting é incrível. Quando está na moto de cima, a coisa ainda é, isto amplifica várias vezes, e eu acho que neste momento estamos todos a dar tréguas a vários assuntos, como o Piba há pouco disse. Acho que todos nós estamos a dar uma certa trégua a todos os assuntos que durante muito tempo têm sido falados e que nós vamos falar mais tarde, e nós aqui no Sporting 160 também iremos falar a partir de maio, mas neste momento o foco é estar ali com os jogadores, é estar aqui 3 pontos todos os jogos e estar com o Ruben Amorim, porque é mesmo isto que nós precisamos de estar todos juntos para conquistar o título de campeão nacional, porque os adeptos sportinguistas já merecem há muito festejar este título de campeão. Já andamos há tempo demais sem conseguir festejar o título que tanto merecemos. João, as tuas notas finais. Para ser mais rápido, salientar aqui o atletismo, que ficou aqui de fora do resumo das modalidades, mas pela conquista, e portanto, é sempre uma secção que me diz muito, pelas conquistas, por questões familiares também, mas que me diz muito, e portanto foi mais uma bela conquista para o Sporting, para o Museu de Sporting. E depois salientar também os jogadores emprestados pelo Sporting e alguns que já passaram pelo Sporting que tiveram em grande no fim de semana passado, salientar o gol do Pedro Mendes, o Ryan Gold, o Dalla, o Mané marcado, o Borja, e portanto salientar que tenham sucesso, que alguns que são emprestados que tenham sucesso para depois regressarem, e mais que tudo agradecer aos diretivos, agradecer ao PIB aqui por este excelente programa, ver se bem que percebe de bola, ver se ao longe o amor enorme que ele sente pelo Sporting e que puxa sempre pelo Sporting em todas as condições, e portanto, sinceramente, acho que faz muita falta às claques ao futebol, acho que faz muita falta o apoio e os quilómetros que fazem e os sacrifícios, porque isto não é só ir, não é? Envolve muitos sacrifícios pessoais, quer de tempo, quer de dinheiro, portanto, e agradecer isso, agradecer pelas músicas, que eu continuo, esperando o desafio depois em maio, tudo concretizado, como o Pedro disse, campeões, o Piba fazer aquela música ali com palhinha a bombar, tudo, para a festa, e mais uma vez reintegro a minha indicação, que quando voltarmos ao estádio vou pagar uma cerveja ao Piba, porque para tirar estas músicas da cabeça e só ficar com a música dele, e pôr a malta toda a cantar. Para ficar aqui a malta toda a cantar, porque é uma música que, eu vou dizer ao Piba, tu não me conheces, mas eu sofro muito com os jogos, eu ando quilómetros em casa. E é como tu dizes, estou sempre à espera do momento. Então, quando o Sporting está a ganhar 1-0, eu já estou à espera do final do jogo. Portanto, o Sporting marcou aos 9, eu para mim terminava. Já estou ali e vou à cozinha e vejo isso aqui, olho e comento no YouTube, no Twitter e no WhatsApp com os amigos, que é para te relaxar. E às vezes os meus comentários é mais para relaxar do que outra coisa. O Sporting tem dado muita segurança defensiva, mas depois com a música também ajudou bastante, porque a pessoa vai cantarolando e tal, vai vai relaxando um bocadinho mais e espera aquele momento final, que é o final do jogo, e depois aí é cantar a música, ir lavar a louça ou qualquer coisa, e cantar até adormecer, e às vezes fico a dormir, e depois acontece, é que uma pessoa deita-se à meia-noite e só adormece às 2 da manhã, porque está ali com os picos de adrenalina muito em cima. Por acaso calhou bem, foi no dia dos namorados. Exato. Mas foi, calhou bem, é verdade. Uma música perfeita para esse dia. Uma música perfeita, romântica. Claro. Romântica. E portanto, agradecer-te por isso e agradecer a toda a gente que esteve cá a ouvir, muita gente a acompanhar-te, a dar-te também os parabéns, a mandar-te abraços. E portanto, isto só revela a força do Sporting, do diretivo, do Sporting Centro, também, que tem muita gente e cada vez mais gente a ver e a ouvir e a comentar. E portanto, bora Sporting. Pibe, ainda antes de te pedir aqui as tuas notas finais, peço-te que termines com a resposta à minha pergunta. Se pudesses definir o teu amor ao Sporting numa frase, não numa música, numa frase, qual era essa frase? Eu tenho aqui uma frase baixo da língua, que é um mote também do cântico, que é... Até podes estar de cama, como é que é? Até podes estar de cama ou mesmo a morrer, mas chega ao fim de semana, largo tudo para te ver. É isto. É mais ou menos isto. É largo tudo pelo Sporting. Tem que ser um esforço extra, um esforço adicional que eu tenho na minha vida pessoal, mas até quando já não der mais, não dá, pronto. Por isso, dificilmente... E dificilmente o amor é assim mesmo. O amor é assim mesmo, exatamente. E é esse amor que nos une. Força, força, desculpa. E agradecer desde já o convite. Sporting 160, já ouvi falar muito bem do Sporting 160, por acaso não acompanho, porque eu não sou muito a acompanhar este tipo de coisas, mas desde já digo que vou começar a acompanhar, porque é um excelente painel. Desde já agradeço a vocês três. E acho que devem continuar com estas iniciativas de convidar mais malta que acompanha o Sporting há muitos anos, porque são sempre boas histórias para contar, como a música diz também. E é gente que tem valor. E há... mostrar ao mundo e aos espectadores o valor que certas determinadas pessoas têm, que fazem da curva um modo de vida. Sem dúvida. Isso mesmo. E a curva é precisamente o expoente máximo deste amor ao Sporting Clube Portugal. Agradecer a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir. Agradecer também ao PIB por ter aceitado o nosso convite e ter feito o programa esta semana connosco. Obrigada também, João. Obrigada, Pedro. Quanto aos nossos ouvintes, até para a semana. Mantenham-se seguros, mantenham-se na liderança. Uma boa noite a todos. Boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Olha, já temos mais um preparado para cantar. Vais cantar agora, João? É que eu ia pôr a música. Não, pode pôr a música. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva. Sporting!